Começando o nono shiur de Mishlei, a gente está no Perek Bet. E a gente falou o seguinte, o Perek Bet, então ele primeiro ele chama a pessoa para escutar, chokhmah, sim, explica o que a pessoa tem que fazer, rezar, se esforçar. E aí ele consegue entender a Yirat Shamayim e principalmente... que a gente falou, que a pessoa consegue, é que a Shem cuida dele, a Torá cuida dele, a Torá cuida os caminhos da pessoa. E agora a gente vai ler o que está escrito e depois a gente vai explicar, aqui tem um ninshal, ok? A moral, a alusão é muito importante aqui, porque como o Gro explica, a intenção de Shlomo HaMelech Alpi Uremes é uma coisa muito, um caminho de Avodat Hashem é muito importante conhecer o Yetzer Hara e saber o peso deles. E Alpia Kabbalah também, é, claro, ele foi o pshat da Kabbalah. Ninguém, a gente não vai explicar mamash. Então continua, Shlomo HaMelech fala o seguinte, Perek Bet Pasuk Yud, a gente falou, que Tavor Chochmah Belibecha, quando vier a Chochmah no seu coração, Vedat Lenavshecha Ina'am, a Chochmah vai vir no seu coração e você vai gostar da Torá. A gente falou que depois que a pessoa se esforça muito na Torá, aí ela começa a gostar da Torá. Só depois que ele foi lá e se esforçou muito na Torá, ele consegue gostar. Depois que ele já tem Chochmah no coração, ele começa a gostar. Agora vamos ler e traduzir o fio pshat. Mezimat ishmor alecha. A Torá vai te guardar de maus pensamentos, assim como está como explicado aí na folha que eu dei para vocês. Mezimon? Mezimat tishmor alecha. Chachamat, Torá, tishmor. Tishmor alecha, shalot tishkar. Bidiuk. A Torá vai guardar você dos seus pensamentos. Tevuná tintzereka. E a tevuná também vai te guardar. Para quê? Leatzilcha miderech ra. Para te salvar do mau caminho. Miish medaber tapuchot, de uma pessoa que fala coisas contrárias, que fala coisas bonitas e no fundo ele está querendo te jogar na vala, sim, que você caia no buraco. Haosvim orchot yosher, que são pessoas que largam os caminhos retos. E de novo, aqui está escrito orchot, que a gente falou que é um caminho pequeno. Eles largam esses caminhos retos, para ir em caminhos grandes, bonitos, largos, só que esses caminhos são escuros. Pessoas que eles estão felizes em fazer o mal. E eles se felicitam também, eles ficam felizes quando eles conseguem virar e fazer a coisa mal que eles queriam, quer dizer... Tapuchot é que nem está escrito lá em cima. Medaber tapuchot. Ele fala coisas contrárias. Aqui também ele fica feliz porque ele falou, não, vem, fica tranquilo. Que nem o caso que teve aqui em Israel. O cara trabalhava num negócio de comida e tinha um outro árabe que trabalhava com ele. E os dois eram melhores amigos. Iam para a balada juntos. Sim, tem fotos dos dois juntos. Aí um dia o árabe falou, vem comigo para o kufar onde eu moro, para a vila onde eu moro. E aí ele foi. E o cara nunca mais voltou. Sim, esfaquearam ele e ele morreu. É exatamente isso que está escrito aqui. E Aguilo Betapurotra, ele vai lá e fala, não, você é meu amigo, dias a gente já sai junto para a balada. E no final, a pessoa tira a sua vida. Agora, isso o Baruch Hashem, ele só matou ele. Agora, uma pessoa que faz o amigo pecar, é muito pior, fala Gumara. É pior uma pessoa que faz o amigo pecar do que uma pessoa que mata ele. Porque a pessoa que mata ele, pelo menos ele tem o Olamabá. A pessoa que faz ele pecar, está tirando o Olamabá dele, é muito mais grave. Então a Torá ensina a pessoa a se cuidar, tanto do árabe, que leva a pessoa para o Kfar, e tanto dos amigos maus, que levam a pessoa para a Benilda, quer dizer, para qualquer lugar que seja ruim para a pessoa estar. Asher orchotechem ikshim, que os caminhos dessas pessoas são tortos, são, sim, curvos, tortos, não são como uma pessoa reta, uma pessoa que sempre faz coisas tortas, sempre tenta enganar todo mundo. O nelozim bemagelotam. E também a mesma, nelozim é a mesma, é torto. E eles são tortos nos caminhos deles. Magalot também vem de caminhos. A gente vai explicar depois qual a diferença entre cada palavra e palavra. Leatzilcha meishara, esse é um tipo de pessoa. Agora vem o segundo tipo de pessoa. Leatzilcha meishazara, para te proteger de uma mulher estranha. Minochriá, de uma mulher estranha, Nochriá é mais do que zará. Sim? Amareia ichlika, que as palavras dela são escorregadias. Sim? É aquela. Ela escorregadia para chamar você. Ela chama você, sim, e faz você tropeçar. Ela. Ichlika é pessoa que tem lábia. Bidu, exatamente. Uma pessoa que tem lábia. Então. Bidu, ela sabe como convencer. Então ela vai te afastar dessa pessoa nochriá, dessa mulher estranha, que as palavras delas, ela consegue te convencer. Auzevetaluf neurea, aquela que larga a luf neurea. Luf neurea quer dizer a tradução seria o marido da juventude dela. Marido da juventude é um conceito em todo o Tanakh, sim, que a mulher e o homem, quando eles conhecem na juventude e eles casam, é muito mais forte o kesher deles dois do que duas pessoas que casam com 40 anos, sim. Então é isso, a luf neurea, ela chega ao ponto dela largar o marido da juventude dela. A luf pode ser de ensinar, isso tem a ver com o marido também, porque o marido ensina para a mulher. Na plástica serifina? A luf de Alfina. Esse é tipo o campeão que a iluminou? Uma coisa assim. O campeão da sua neurea com Ain, da sua juventude. A luf neurea vem de ensinar, campeão, marido, aqui é marido. Eu entendi, que ajuda a mulher a abandonar o... Não, ao contrário, a Torá vai te salvar de uma mulher, que ela é estranha, e as palavras dela são... enganosas e atrativas. E essa, a mulher continua te falando, de que tipo de mulher a Torá vai te salvar? De uma mulher que ela chega ao ponto de largar o marido da juventude dela, e ela esqueceu o pacto do Deus dela. Ela esqueceu o pacto que ela tem de Hashem. Quer dizer, ela é tão má essa mulher, que ela chegou ao ponto de trair o próprio marido, que ela casou com 16 anos, sim, e o pacto de Hashem, ela esqueceu. A Torá vai te ajudar a se salvar dessa mulher. Que shachá el mavet beitá. Como eu expliquei aí, shachá? Que beitá ze midron sheolech lamut. Madron. É, quer dizer, que shachá, porque está descendo para a morte a casa dela. A casa dela é um caminho para a morte. Ve'el refaim agelotea, e os caminhos delas te levam para refaim, que também é a cova, ou a gente vai ver depois, é o geinom também. Kol ba'ea lo yeshuvun, todas as pessoas que vêm até ela não conseguem mais voltar. Ve'lo yasigu orchot chaim, eles não vão conseguir alcançar ou entender, tem as duas conotações, yasigu. Eles não vão entender e alcançar os caminhos da vida, as pessoas que vão até essa mulher. Didio, Korchot. Essa mulher, ela é uma mulher mesmo ou tem outra coisa? Esse é o Pshat. O Pshat vai dar que está falando de uma mulher. O Pshat normalmente está te falando a Torá. O Pshat foi até aqui. A Hashem vai te ajudar daqui para frente ao final do Pérek, que ele vai voltar a falar quão bom é a Torá. Isso a gente vai ver já amanhã. O Pshat, a Hashem está te falando, Shlomo Melech te fala, a Torá vai te guardar de pensamento, os seus pensamentos, e vai te salvar de um caminho mau, de um dos amigos maus que querem te enganar, dos inimigos maus que eles fingem que eles são bons, e de uma mulher, sim, de uma prostituta, que é o Pshat, ou de uma mulher que vai te levar para um caminho mau. Não necessariamente uma prostituta. E a fêmea, a gente vai falar sobre isso. Não necessariamente uma prostituta, pode ser que ela... Não é direita. É isso que está escrito aqui, na verdade. Na verdade, está escrito que aqui é uma mulher casada. É uma mulher casada que ela trai o marido. Que ela trai o marido. É uma mulher casada que trai o marido. Que aqui fala Shlomo Melech, mais para frente tem um passo que ele fala que uma pessoa que ele tem relações com uma mulher casada é como uma pessoa que pega e coloca fogo nas próprias calças. Porque é uma das coisas mais graves. Porque ele proíbe a mulher para sempre para o marido. A partir do momento que ele faz isso. Eu ouvi pra ele. Eu ouvi que não tem tikkun. Tem tikkun. Ouvi aqui que Não, não foi isso que eu te disse. Tente não e contente. Não foi isso que eu falei. Está escrito que David Ameller falavam que ele... David Ameller, ele... Como se fala isso? Envergonhavam ele. Ele entrava no Beit HaMidrash, aí todo mundo falava... Quando ele entrava no Beit HaMidrash, porque todo mundo... Ninguém sabia que Batsheva tinha separado antes de David Ameller ter relação com ela. Então todo mundo pensava que David Ameller tinha tido relação com uma Eshetish, com uma mulher casada. E aí David Ameller entrava, e aí os palhaços que sentavam no Beit HaMidrash falavam, começavam a falar um para o outro. Ei, qual que é o ticum de quem tem relação com uma mulher casada? Assim, um começava a falar para o outro. Ah, não, quem casa com mulher casada não tem ticum. Quem casa com mulher casada tem que morrer por Hennek. Aí David Ameller falava assim. Quem casa com mulher casada, quem tem relação com uma mulher casada tem que morrer por Hennek. Porém, quem envergonha um amigo em público, ele não reclama mabá. Sim, David Ameller. David Ameller sabia muito bem responder. É, não, recebeu a Shekhinah, né? Ele falou, quem tem relação, ele morre enforcado e ele tem um lamabá. E quem envergonha o outro, ele morre e ele não tem um lamabá. Sim, tá escrito. Então vamos lá, agora vamos ver o que, que o Gaon Mivilna fala pra gente. Muito importante esses psukim aqui, não que os outros sejam menos. Mezimat ishmor alecha. Mezimá são pensamentos, ok? Primeira coisa, pshat, que é remes, e o Rambam fala isso no Eforash. O único jeito da pessoa parar de pensar em coisas promíscuas e mulheres é colocando chokhmá na cabeça dele. E queimar o smartphone. Não vamos falar disso agora. Não vamos falar sobre telefones, não Kishirim. O único jeito da pessoa parar de ter esse tipo de pensamento é a pessoa pensando em Torá. É, então, isso que eu ia perguntar. Essa Chokhmá necessariamente está falando de pensamento sobre Torá? Torá. É um conhecimento geral sobre... A Torá, ela tem duas coisas. Por exemplo, assim, é verdade que se agora vem um pensamento promíscuo na cabeça de alguém, ele vai começar a pensar em história da terra de Israel, ou geografia da terra de Israel, ele vai parar de pensar. Só que aí o pensamento vai voltar uma outra hora. Mas a Torá não. A Torá, se a pessoa começa a pensar em Torá, a Torá vai te guardar desse tipo de pensamento. Se cada vez que vem um pensamento desse, a pessoa coloca uma Torá, aí ele para de pensar nisso. A Torá mesmo te ajuda a parar de pensar nisso. Assim o Rambam fala. O Rambam fala que só entra pensamentos promíscuos numa cabeça que não tem Chokhmah. O que a gente falou, Chokhmah, toda vez que está escrito aqui no Mishlei Chokhmah, é você saber o caminho da direita, da esquerda e do meio, e saber qual deles utilizar, que é a sabedoria da Torá. E Tevuná Tintere, que é a Tevuná, vai te guardar. Agora o Gaon Mivilna já fala que aqui tem que falar do Sod. Mezimá, fala o Gaon Mivilna, é um outro nome para Dat. Porque a Mezimá é o pensamento. Mezimá é um pensamento para fazer coisas ruins, mas quando a gente vai falar sobre o Sod aqui, Mezimá é o pensamento. Então ele fala, esse é o Dat. O Dat vai te guardar. Sim, a Sfirá do Dat vai guardar você. E Tevuná tem tzereka. E a Tevuná que vem da Biná também vai te guardar. Então falando, Gaon Mivilna, que aqui a Kavanah te falar que tanto... Antes disso eu tenho que falar uma coisa, desculpa. A gente sabe que tudo que tem no Olam Hazé tem um Shoresh lá em cima no Olam Haemet. Tudo que tem no Olam Hazé tem uma raiz lá em cima nos mundos espirituais. E a gente sabe que aqui tem o conceito de masculino e feminino. E também nos mundos espirituais existe um conceito masculino e feminino. O conceito masculino e feminino nas Sefirot, por exemplo, sim, Nahon, mas o que é masculino e feminino? Sim, a Kavanah é Mashpia e Mekabel. Toda vez que a gente fala masculino e feminino, a Kavanah é o masculino, ele é o que dá, e o feminino é o que recebe. Sim. É isso que quer dizer masculino e feminino. A luta feminina, então, que recebe de todas e não dá pra ninguém. Quer ter masculino, porque dá pra todas e não recebe de ninguém. Não é vídeo verdade, porque todas as pessoas têm um aspecto masculino e feminino. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa num lugar pode ser uma pessoa que dá e no outro lugar é uma pessoa que recebe. Assim também são todas as firotas lá em cima, só que... A maioria do tempo eu falo que essa esfera é feminina ou essa esfera é masculina. É assim também com todas as coisas. Tem anjos femininos e anjos masculinos. Não quer dizer que eles são homens ou mulheres. A intenção é Mashpia e Mekabel, que nem é no Olam Hazé. Sim, no Olam Hazé existem as mulheres, que elas recebem. Por que elas recebem? Porque elas recebem o espermatozoide do homem e criam um filho. E o homem, ele dá. Sim, ele dá. É só por isso que é o conceito de masculino e feminino. Então, aqui a Shlomo HaMelech está te falando, tanto masculino, tanto feminino, eles vão guardar você. E agora vem o Gomes Vila fala o seguinte: para te guardar do mau caminho de um homem que fala coisas ao contrário. Fala o Gomes Vila o seguinte: a gente já falou que existem dois tipos de tzarará, e só existem dois tipos de tzarará, que eles se dividem em vários. Um tipo de tzarará é kas, nervosismo, sim? Que lá dava nervosismo mamás. E sim, ele se divide em várias coisas, mas é o primeiro tipo de tzarará, o pai desse tipo de tzarará chama kas. O outro tipo é tava, que também se divide. Kas e tava. Fala alguma menina, kas e tava são o masculino e feminino da tumá. Masculino e feminino da tumá. O kas, ele é o masculino da tumá, sim? O famoso Samech Mem, ele é o masculino da Tumá. E a Tavá é o feminino, sim, da Tumá, que é a Lili, sim, com Tav no final. Então, agora Shlomo HaMelech falou que o masculino vai te guardar, e também vai te guardar, o masculino e o feminino da Kedushá vão te guardar, e agora ele vai falar sobre o masculino e o feminino da Tumá. Fala o nome, Vina. Existem dois tipos de tzarará, o kas e a tava. E o kas, desculpa, a tava é muito pior do que o kas. Porque sempre assim, a mulher ela é sempre mais. O feminino é sempre mais baixo que o masculino. Sim? Então, a tava é muito pior do que o kas, falou o Gomovil. E é isso que está escrito em Coelet: Tov, kas, mishok. É melhor nervosismo do que palhaçada. Porque para um hachamim, a palhaçada te leva para Znut, sim? Sim. O Kalutrosh te leva para Znut. Snut, desculpa. Shok ve Kalutrosh margilim na ervata. Está escrito em Perkei Avot. Shok, palhaçada e Kalutrosh, a pessoa ficar tranquila, assim, te levam para Ervá. Então fala Shlomo HaMelech, Tov Kaas Mishok, esse é o sodo do Pasuk. É melhor Kaas, é melhor o Yetzarará de Kaas do que o Yetzarará de Tava. Isso tá. Quem falou isso foi Shlomo HaMelech ou foi. Tov Kaas Mishok é um pasuk em Kohelet. Shlomo HaMelech falou. E a intenção é falar, Chachamim te dão dicas do que quer dizer. O sodo do pasuk é isso. É melhor o Tzarará de Kaas do que Shok. Fala como ele virou. O Kaas ele é dividido em dois. O Tzarará de Kaas ele é dividido em dois. Tem um Kaas que ele é Galui, ele é amostra, e tem outro Kaas que ele é escondido. Ele fala assim, o caso que ele amostra é aquela pessoa que ele faz coisas ruins. Ele rouba, ele mata, ele faz mal para o outro. Sim, ele fica nervoso, ele amaldiçoa o outro, ele humilha o outro. E tem aquele caso escondido, que é aquela pessoa que ele é seu amigo, e quando você vira as costas, ele te passa aquela rasteira que a pessoa nem percebe de onde veio. E é isso que está escrito aqui. E está escrito aqui que vai te guardar do caminho mau. Meish medaber tapuchot. Derechra é aquela pessoa que ele é mau meforash. Que é o etzarará de ser mau. Então a Shlomo HaMelech, em outras palavras, está te falando. A Torá vai te guardar desse etzarará. Daquele etzarará que fala assim: vai lá, fica nervoso com ele. Amaldiçoa o seu amigo. Rouba dele. Lava a mão na toalha do seu amigo sem pedir para ele. Sim? Ou seja, roubo. A não ser se ele te conhece, claro, abre aspas, a não ser se ele te conhece, que ele sempre te deixa, alahot. Mas, você fala, não, faz isso. E também, daquele ish, quem é aquele ish? É o etzarará, aquele etzarará que te fala assim, não, isso é pro seu bem, você precisa disso agora. Você agora precisa falar lashonará. Sim, quantas pessoas falam, não, isso é mutar agora eu preciso falar lashonará dessa pessoa. É mitzvah, é pro meu bem. Tá lá o Etzarará, Medaber Tapuchot. Ele tá te falando as coisas ao contrário. Ele tá te mostrando que ele é seu amigo, mas na verdade ele quer te passar uma rasteira. Você faz a verá aqui, na hora ele vai pra Hashem e fala que você fez a verá. Isso é o Ish Medaber Tapuchot. É um homem que fala coisas ao contrário. Os Vimorchot Yosher, eles largam os caminhos do bem para ir para caminhos do mal. Que nem a gente falou. O que é Orchot? Orchot é um caminho curto, estreito, porque é difícil a pessoa conseguir cumprir a Torá. Não é nem é fácil. No começo é sempre difícil a pessoa conseguir. Então ele vai te fazer você sair do seu caminho bem, e eles preferem ir Orchot Yosher, Bederech, Bederech Rocher, Laleche Bedarchei Rocher. Eles vão para os caminhos da escuridão, porque o caminho é muito mais fácil, é muito mais aberto, é muito mais tranquilo. A maioria das pessoas vão no caminho. Então ele fala, não, segue, vai ser como todo mundo, sim. Você seja como todo mundo, vai no lugar onde todo mundo vai, faz as coisas que todo mundo faz. As mechim la sotra, aquelas pessoas que eles estão felizes, ok, de fazer ra, que é o yetzarará, mas a intenção é falar aqui que as pessoas, se você começa a escutar o seu tzarará, o que que acontece? A pessoa, através dos atos dela, o costume, né? De onde vem o costume? Como a gente explica a lefia soda, o que que é o costume da pessoa? A pessoa se acostuma a fazer alguma coisa. Por quê? E fica muito mais fácil. Já pensaram nisso? Fica muito mais fácil. A pessoa faz uma vez, está escrito na Gemara, por exemplo, uma pessoa que peca duas vezes, na terceira vez ela já acha que é mutar. É muito mais fácil para ele e é muito mais difícil para ele parar. Por que isso acontece? A pessoa perde a sensibilidade. Oh, e como eu explico isso Lefi Asod? A ideia é, a pessoa, tudo que ela faz, a pessoa é um kli, ela é uma merkavá, ela é uma carruagem, né? Um kli, um utensílio. Quando, a partir dos atos que ela faz, ela começa a encher o utensílio de kdushá ou de tumá. Quanto mais kdushá você tem, mais ligado você está com o mundo material, com o mundo espiritual da kdushá. E se eu estou ligado com o mundo espiritual da kdushá, então é muito mais fácil eu conseguir fazer, porque eu já estou mais perto da kdushá. Se eu estou mais perto, é mais fácil fazer coisas que têm a ver com a kdushá. Sim? Agora, se a pessoa faz a verot, e ela começa a escutar o tzarará, aí ele se liga mais com a tumá, com a sitrahra. E aí fica muito mais fácil fazer pecado, fica muito mais difícil você fazer coisas certas. A partir do ponto que, até chegar no ponto que a pessoa fica esse passuco e o dare. A facilidade da tumá é maior do que a facilidade da... Nahon, isso a gente vai ver daqui a pouco. Asmechim la sotra, e aí chega num nível que a pessoa fica feliz de fazer o mal. Ele fica feliz que ele conseguiu, consegui passar rasteira no outro e ele não conseguiu fazer o que ele queria. Ele fica feliz de fazer o mal. E aquilo betapuhotra, ele fica feliz com enganar o outro, betapuhot, de falar e o amigo pensar que ele é bem, e aí no final ele vai lá e muda e faz passar rasteira no amigo. Agora o Mevina explica bonito, é só um chat da Lashon. Tem aqui Simcha e Gila, Asmechim, de fazer o mal, e Aguilu, que também é, ficam felizes de fazer o mal, enganar. Fala agora, me vindo o seguinte: Smechim, Samear é uma coisa nova. Samear, você só fica Samear com uma coisa nova. Aconteceu uma vez, sim. Ismar Hatanim, está escrito: fica feliz o Hatan, porque agora ele casou, ele está feliz, primeira vez, ele casou, uma coisa nova. E Aguilu, Gilá é uma coisa que já existia, mas você fica feliz, continua feliz com ela. Então, assim falou o Gomevina, as pessoas que fazem mal, eles estão felizes, porque agora eu fiz o mal, é uma coisa nova para mim. Mas aquela pessoa que ele fala A, e na cabeça dele ele tem o B, quando ele faz o B, não é uma coisa nova, porque já estava na cabeça dele fazer mal para o amigo dele. Por isso está escrito Yagilo. É só uma... E tapuchot, quando é aquilo? Nahon, tapuchot, quando ele fala e pensa o mal, quando ele faz o mal, não é uma simcha, porque ele já tinha pensado em fazer esse mal. É uma guila, é uma coisa que ele já estava... Isso é só para provar o pshat dele, fala o Gon Mevin lá. Isso. Asher orchotechem ikshim, que os caminhos deles são ikshim, são tortos. O nelozim bemagelotam, e eles são tortos nos caminhos deles. Agora aqui o Gaon Mevilna fala o seguinte, tem escrito, a gente sabe que derech, o que que é derech? Caminho. Caminho, o que, caminho, que tem a ver caminho, com derech? Caminho grande. Um caminho grande, onde a gente vê derech? Cidade, vai estar na Está escrito na Torá, existe uma mitzvah na Torá que usa a palavra derech. Mas tem outra mitzvah que está escrito bem foraz. Ve'alachta bidrachav. Você tem que ir nos caminhos de Hashem. E aí, como eu vou ser como Hashem? Eu vou nos caminhos de Hashem. Fala, Gemara. Do mesmo jeito que ele é piedoso, seja você piedoso. Do mesmo jeito que ele é misericordioso, seja você misericordioso. Ma'u hanun afata hanun. Então, falou que a derech é musar. Para Derech, Ve'alachta bidrachav? Eu lembro que tem uma que fala as quatro coisas que a Hashem fez, para você sair como ele. Nahon, verdade. Ve'alachta bidrachav, então Derech é midot. Derech é midot. E por isso está escrito Vederech Chaim, o caminho da vida, Tochechot Musar, é o Musar, é o caminho da vida, porque as Midot. Então fala o Gaon Levin aqui, ele falou o seguinte, primeira coisa ele falou, Leatzilcha, olha lá no Pasuk Yudbet, vem te salvar, Miderech Ra. Primeira coisa que a Torá vai te ajudar é você melhorar suas Midot, que esse é o objetivo da Torá. Agora ele vai voltar um pouco, porque aqui termina uma parte, aqui termina a parte que a gente falou do Yetzarará de Kas, que é fazer o mal diretamente, que não é o Yetzarará de Tavá, tudo que não é Tavá entra no Kas. Então primeiro ele falou, que é a, os é, caminhos, que é as Midot. Depois ele falou, eles estão felizes em fazer o mal. Fazer o mal é que nega das mitzvot. Então ele vai, a Torá vai te ajudar você não fazer o mal, e sim fazer mitzvot. E a terceira coisa que está escrito é, Asher Orchotechem Ikshim, que foi o que a gente falou agora, que os caminhos pequenos deles são Ikshim, são tortos. Orach é de Torá, que nem a gente falou. Derech é grande, é mitzvot. Todo mundo faz mitzvot, todo mundo tem que fazer mitzvot. Mas Orach, que é um caminho pequeno, aí já é aquelas pessoas que estudam Torá Bemet. E é isso que a pessoa precisa fazer, três coisas. Então a Torá vai te ajudar você a fazer três coisas. Tá? Ramuz está indicado aqui, Alpiaremes em Mishlei, que a pessoa tem que ler Takenas Midot dela através da Torá. Se esforçar para estudar a Torá e é, para fazer mitzvot de uma maneira melhor. Essas são as três coisas que a pessoa tem que fazer. Agora eu vi... Ah, ele prova também. Está escrito, de onde eu sei que Derech tem a ver com é, mitzvot, porque está escrito Derache Adar Reinoam. Sim? Biriuk, Derache Aderech Dar Reinoam. Yafemeod. E aqui é o contrário. Os caminhos da Torá, como é que eles são? Noam. Eles são agradáveis. Agradáveis. E aqui é o contrário. Aqui a pessoa é Asher Orchotechem Kishim. Eles são tortos, é diferente, os caminhos deles são tortos. No final ele vai te levar para um caminho torto. Até aqui a gente falou dos do caça. Agora a gente vai começar a falar da mulher, que a mulher, aqui na verdade Alpiaremes está falando da mulher do Samechmem, que é o Yetzarará de Tavá, que é representado pela mulher. A mulher que vai influenciar para o mal é o caça. É o Samech, é a caça Tavá, que é Alpiasó do Samechmem e a Lili, que é a esposa dele, sim, que são as duas Keneg da Kedushá, então tem na Tumá, que ele vai começar a explicar agora. Agora ele fala uma coisa muito interessante. Quem é a Kedushá do homem e mulher? Falou, não comentou? Lefi, eu não gosto de entrar muito em Kavará, mesmo que tem quem permite. Não, por exemplo, não, eu só estou explicando tipo, por quê. Midot, tipo, Kaz e Tavá são do Tumá, o que, que seria representado na... Lado... Pela Kedushá? É. É a Torá é contra o Kaz. E a Torá, na verdade é só a Torá, porque a Torá é tudo, é essa é a intenção. A Torá, a gente vai falar, o Gaon vai explicar agora sobre a Tavá e daí ele fala qual que é o contrário. Mas a Torá, ela é tudo, foi o que a gente falou agora. A Torá, você tem que ler taquendo suas midot através da Torá, sim? O seu, as suas mitzvot e o seu estudo de Torá, viu? Através da Torá você vai taquendo tudo. Agora olha o que fala o Ramat Vali. Eu pensei que a gente ia conseguir mais, mas é melhor só por... Hoje a gente falou do Kaz, vamos só explicar um pouco mais Lefi, o só do que ele fala aqui. Fala ele o seguinte. Meish medaber tapuchot. Ok? Está escrito no Pasuk Yudbet. Ele vai te salvar do caminho e de uma pessoa que fala tapuchot. A gente tem mem e tav. Sim? Mem e tav. Qual que é a gimátria de mem e tav? Meish, a primeira letra é mem. Medaber, mem. Depois tav, tapuchot. Quanto que é? 480. E a fêmea, melhor, guarda 400 do lado, coloca ela como a última letra. Sobrou quanto? 40 mais 40. Qual que é a gimátria de lamed yud e depois lamed yud? 40. Então meish, medaber, tapuchot, rachei tevot, o nome da esposa do Samech mem. Lili, tav. E sim? O tav do outro também, que daria na mesma. Então, mem, tav, medaber, meish, medaber, tapuchot. Mem é igual a lili, depois coloca o tav. De um não. Então, o remes aqui é que a Torá vai te guardar, não só do ish, olha porque que é nesse passo, meish, medaber, tapuchot. Não só o que o pshat vai te guardar do marido dela, senão vai te guardar também dela. Meish, medaber, tapuchot. Se fala o Ramadvani, Nahon, o Ramadvani Soda, muito bonito. Esse. Ele, com o Nassim Tevot, ele. E agora ele fala uma outra coisa. Por quê? Por que todos os caminhos, Bemet, isso a gente vê nos olhos. O Rasha, ele sempre vai num caminho torto. É, só tá, consegue no caminho reto. Sim? O Rasha, ele nunca vai num caminho reto. Ele sempre tem que se esconder, ele tem que ir num lugar. Tem que fazer voltas. Por que ele fica fazendo voltas? Que animal a gente conhece que não consegue andar reto, que quando ele anda, ele sempre tem que andar torto? A cobra. Por quê? O caranguejo. O caranguejo, ele anda reto, só que ele anda de lado. Mas ele anda reto. Agora, existe um animal que não consegue andar reto. Um animal só, em toda a face da terra, não consegue andar reto. Ele sempre tem que andar, mesmo quando ele quer ir para frente reto, ele tem que andar para direita, para esquerda, para direita, para esquerda, e ele consegue chegar reto. Quem é? Anahash. Por quê? Porque ele é o pai de todos os Rechaim. Porque ele é o Samechmeh. Porque ele é o pai de todos os Rechaim. Por isso, os Rechaim, eles vão atrás da Nahash. Sim? O Olam Hazeh, todos os chores do Olam Haba, estão no Olam Haba. Por que a cobra anda torta? Porque ela é o pai de todos os Rechaim. E os Rechaim não conseguem andar reto. Eles têm que andar torto. O começo dela foi enganando a mulher. O começo da Nahash foi enganar a mulher. Fala, não, escuta, você tem que comer, vai ser legal, você vai começar a criar mundos, você vai ser que nem Hashem. Sim, seu marido está te enganando. Ele já foi indo torto. Então Hashem falou, você foi torto, agora você vai ser sempre torto. Você não vai mais conseguir ir reto, Bichlal. E aí os Rechaim, que seguem o caminho da Nahash, eles conseguem, eles continuam indo torto. E ele fala que é uma coisa muito bonita, que é um pasuk em Kohelet. Ele fala assim, a ideia que a Nahash ela vai sempre torto é para mostrar para todo mundo que ela é torta, que ela está fazendo coisas erradas. E esse é o pshat de um pasuk em Kohelet, está escrito assim, Gam baderech asher asachal olech libo chaser veomer lakol sachal u. Quer dizer, Gam baderech, no caminho que o tolo vai, assim, ele vai sem coração, quer dizer, ele faz estupidezes, e ele fala para todo mundo, através dos atos dele, que ele é um tolo. Quer dizer, quando você vê um tolo fazendo alguma coisa, na hora sabe, esse cara é um tolo. Por quê? Porque os atos dele mostram o caminho dele, mostram para todo mundo que ele é um tolo. E fala o Ramadvari que esse é o pshat, porque ele faz que nem a cobra, ele não consegue ir reto, ele vai torto, aí você fala, opa, esse cara ele tem a ver com a cobra, esse cara ele é ruim, e por isso você tem que se afastar dele. Problema. Bidiuco. Esse é, até aqui a gente estudou esses pshatim e foi do Yetzarará do Kas. Como a pessoa tem que se afastar dele, quais são as shitot dele, sim, ou diretamente ou tortos. E a gente falou que torto é sempre que tem a ver com a Nahash. Amanhã, Bezrat Hashem, a gente vê sobre a mulher, sobre a esposa do Samechmem. E no Olam Hazeh a gente falou que são as mulheres, mulher casada, a tavá de promiscuidade. E a gente vai explicar amanhã o que é o Yetzarará da pessoa, qual é o Yetzarará da Tava, que o Gaon me viu na Bizat Hashem vai explicar pra gente amanhã. Alpi Shlomo Almenech Iratzon, que a gente consiga cumprir, esse vai ser o Iratzon fixo desse Shur, consiga cumprir o que está escrito aqui.